puta, somos só areia, cheio de miragem no deserto. E se a chapa esquenta, cê vai quebrar ou ter reflexo, hã? Não posso fingir ser firme, eu tenho que ser firme com quem finge. Crescendo em direção ao céu, firmando raízes no inferno. Não tem pra que bater na porta do paraíso, é foda, Deus nunca tá em casa. De paraquedas na terra, seja bem-vindo ao planeta pecado. Parabolas na parabólica, tipo do Trotsky ao tráfico. Faltando um minuto pra loja fechar, chegar um pedido. Rimas em máximas, exerço ao máximo criatividade limitada. Polindo pérolas, cédulas, fazendo células vibrarem. Inobjetável, inacessível, inimigo intangível. Antagonista irônico, icônico, paralisa um pesadelo vívido. Os bicos ficam atacados, não sai da defensiva. A cena perdeu o brilho, é só meu astigmatismo. É só pose, eu só vejo o Flamengo. Bolo 1 no Salmo 25. Ascensão, decadência é um ciclo, tudo é um ciclo, truta. Somos só areia, cheio de miragem no deserto. E se a chapa esquenta, cê vai quebrar ou ter reflexo, hã? Não posso fingir ser firme, eu tenho que ser firme com quem finge. Crescendo em direção ao céu, firmando raízes no inferno. Somos só areia.